da Rádio Arconciel. E é com muito prazer que estou aqui de volta com a emissão Portugal em Festa. E depois de mais um mês de férias com o nosso cantinho de Portugal, eu espero que tenham passado umas boas férias, quem tem a sorte de ir de férias, quem ficou a trabalhar, que correu tudo bem. Que fazer muito cuidado a esta doença que anda para ir a treinar o Covid-19. E espero que estão prontos para passar 3 horas de música nova, de música mais velha, de todos os estilos. Sim, vim com a mala cheia de música nova de lá abaixo. Então, estou na minha companhia. Eu sou o Vítor, como vocês já sabem, e estamos juntos até meio-dia com a emissão Portugal em Festa. Então, vamos lá com música. E estamos aí com Dianja. Diz-me que estou louca. E sim, esse começa o dia. Aplausos para a Dianja. Bem-vindo! E já são 9h22 aqui na Rádio Arconciel e seguimos sempre com música Flor, o Pescador. Vida da sonha, da rede do mar, e o seu faro é só navegar. Passou na proa sua mocidade e traz no peito sempre uma saudade.

jeitosa para me divertir. Epá, esqueci-me do garrafão. Vou voltar atrás. Oh, de todas as maneiras é sempre a mesma coisa. Estive à tua espera mais de meia hora, mais um bocadinho. Toda para festejar, seja loira ou mulher.

gosto dela. Ela não é bonita, mas eu gosto dela. Ela não é bonita, mas eu gosto. Continuamos sempre com boa música e boa disposição, com Morena, ai ai. Eu venho não sei de onde, Morena, ai ai, mandado por não sei quem, Morena, ai ai, para dizer que eu te amo. E podem continuar a mandar dedicatórias só pelo amigo ou familiar 0238 43 48 00. Não hesitem. Porque não tem jardim, preciso do teu amor que quero para mim. Teu desprezo me condena, ai, não faça assim. Linda morena, flor de açucena, ai, tem dó de mim. Linda morena, flor de açucena, ai, tem dó de mim. Eu venho não sei de onde, morena, ai, ai, mandado por não sei quem. Morena, ai, ai, para dizer que eu te amo. Morena, ai, ai, nasci para te querer bem. Morena, ai, ai. Mãos para não perder o amor que é todo teu e ama a valer. Quem já tive um grande amor e deixou ir embora, tenho a certeza que de tristeza e de saudade chora. Tenho a certeza que de tristeza e de saudade chora. Eu venho não sei de onde, morena, ai ai, mandado por não sei quem. Morena, ai ai, para dizer que eu te amo. Morena, ai ai, nasci para te querer bem. Morena, ai ai. Caldeirão que aperta a tampa que está dentro, deita fora. E consultar a tristeza às vezes não demora. O jeito é levar a vida, seja como for. Se um amor passa, vira fumaça, vem um outro amor. Se um amor passa, vira fumaça, vem um outro amor. Eu venho não sei de onde, morena, ai ai, mandado por não sei quem. Morena, ai ai, para dizer que eu te amo. Morena, ai ai, nasci para te querer bem. Morena, ai ai. Continuamos sempre com boa música, como eu já disse, Jorge Ferreira, portuguesa com certeza. Mas foi só no meu país que eu vivi apaixonado. Diga lá o que dissem, tu me deu um prazer em vidas. Tu és a maior do mundo, teu amor é mais profundo e o beijo sem cantinhas. A mulher portuguesa é mais bela com certeza, é verdade, sim, senhor. A rainha da beleza, a dona do nosso amor. A mulher portuguesa é mais bela com certeza, é verdade, sim, senhor.

assim. E mais um novo trabalho com o artista que esteve o ano passado com nós, Carlos Pires. Uma loucura, diz ele. Thank you.

ficamos sempre na dedicatória e tornamos sempre com a Manuela para a sua amiga Rosi, para mim, para o seu animador, para o seu Xari e para todo o pessoal que a conhece. Tony Carreira, tu e eu, para sempre. Queres partir, eu vou deixar, nem vou dormir, pois vais logo voltar. Vens a chorar e eu a sorrir, e entre beijos pergunto se eu sofri, e eu vou responder que não, que sim, e acabamos de sonhando no sutil. Bem diretamente de Portugal, de Vilarinho das Paranheiras, que quem não conhecer fica lá para o norte de Portugal. É da senhora Graça, para aqui para a rádio, para todos os animadores aqui da rádio. Chapéu de palha, banda lusa. Rapazes e raparigas, alegres e sorridentes, cantam as suas cantigas para todos os presentes. Dançam marchas e bailinhos, alegrando a sua aldeia. Baila a malta nos caminhos, deixar a massa panteia.

rosa redonda bem. Oh, rosa redonda, saia, olha a roda que ela tem. Olha a roda que ela tem. Olha a roda que ela tinha. Oh, rosa redonda, saia, que fique bem redondinha. Olha a roda que ela tem. Olha a roda que ela tinha. Oh, rosa redonda, saia, que fique bem redondinha. Mais outra dedicatória é da parte do Jerome para a sua mãe, com Deus, Jorge Ferreira, Segredos de Amor. Continuamos com as dedicatórias. Um bocado enganei-me e peço desculpa da parte da Anabel Ferreira para Manu Marques, com muito amor e carinho, com o título No Céu Vamos Só Falar de Amor. Este meu medo de te perder que me deixa louco, que me deixa louco. Não quero

rosto e eu não vi. E continuamos sempre com as dedicatórias, música mais calma, e é da parte da Fernanda de São João de Ré para a senhora Rosália, que está hospitalizada. Deito um beijo nessa, sem esquecer os seus filhos e marido e animadores. continuamos sempre com as dedicatórias, sempre. E é da parte do meu amigo Zé de Porto Verto Sport, da emissão Porto Verto Sport, para todo o auditório e para todos os animadores e todo o pessoal que o conhece. Vamos lá com outra dedicatória. E é da parte da Fernanda de Saint-Jean-Bray para a senhora Rosália, que está hospitalizada. Maria Teresa, faltam mais palavras. Faltam os poemas que descrevam o meu sentir. Por isso me calo, deixo falar os sentidos. Tudo o que eu disser ainda é pouco para ti. Por mais frases bonitas que eu invente, vale nada. O amor não se explica, simplesmente é mesmo assim. Se digo que te quero, ainda quero mais. Se digo que te amo, não diz o que há em mim. Se digo que te adoro, são palavras faltam-me as palavras. Vamos lá para a última dedicatória. Mãe abandonada, Jorge Loureiro. E foi pedida da senhora Fernanda. Para a senhora Rosália, que está hospitalizada. Não embaidece ninguém. Vós ides ficar sem ti. Como eu fiquei tão bem. Conta a história de uma mãe. A vida tanto lutou, ficou viúvo tão jovem, e três filhinhos criou, para lhe dar um bom futuro. Fartou-se de trabalhar, e os três filhos queridos, ela conseguiu formar. E o pior está para vir.

tapete foi pisado. O que passou, passou. Deixar de amar não vou. Um dia desses eu arranjo um novo amor. Fui judiado, fui maltratado. Meu coração virou tapete foi pisado. O que passou, passou. Deixar de amar não vou. Um dia desses eu arranjo um novo amor. O que passou, passou. Deixar de amar não vou. Um dia desses eu arranjo novo amor. Vamos lá tornar para o nosso cantinho, nosso Portugal, com a brincadeira de Augusto Canário e Fernando Rocha. Amigo Fernando Rocha, és um homem de trabalho, mas há quem liga para aí e és um maroto de carvalhos e até sobreiros dão a madeira enxuta e aos que falam mal de mim. É português, tendo cuidado com o que andais a dizer. Se alguém dizer mal de mim, também os mando fora com essa gentinha, que nós somos uns cobrões. Quem quiser pegar comigo, olha, que me pegue nos cordões e atacador. Para sapatos e bota, se alguém pegar Sabes tu, quem não tem mais que fazer, olha, pois que vai lavar no luzido à portuguesa. É coisa de gente rica. Estas meninas de agora gostam de comer na... Criadas à boa vida, desatinadas da bona, a maioria das moças rapam os pelos da... Coisa linda de se ver, mas é um bocado esquisito. Muitas mulheres já fazem tatuagens perto do... Vitor, este é o cenário. Isso são coisas da moda, mas é perigoso para o homem quando vai dar uma... Fora lá com essa moda, que isso é uma grande treta. Quem tem uma mulher dessas, mais vale tocar corneta em saxofone e também num clarinete. Mas também é perigoso quem gosta de um bom ministrai da gandarela. Acabou a brincadeira. Vê lá o que nós falamos, sem dizer nenhuma. Aves, manilhas e truques fazem parte do baralho. Quem não gostou do que ouviu, também pode ir para o canto. Caros amigos, termino apelando às vossas almas. Para o Fernando Rocha, quero uma salva de palmas. Para o Fernando Rocha, quero uma salva de palmas. Obrigado pelas palmas, obrigado pelo carinho. Desculpai qualquer coisinha e palmas para o canarinho. Desculpai qualquer coisinha e palmas para o canarinho. Viu, viu, viu. E hoje 52 minutos aqui na Rádio Arconciano. E estamos mesmo na reta final. Vamos lá com música mais jovem, com Dianja, Bate Bate Que Eu Gosto. E foi pedido do meu amigo Flor Amigo, para todos os animadores aqui da rádio. continuamos sempre no mesmo ritmo. Com Sílvia, faz comigo, faz comigo. Tu deixas-me tão louca, eu morro de desejo para beijar a tua boca. Esse sorriso que também me fascina e o teu corpo ardente que só a mim me domina. Quando me tocas, fico ok perdida. Vem cá, cola-te a mim e sente bem esta batida. Neste amor louco, mil beijos quero dar. Sentir teu corpo no meu e poder bem alto gritar. Vai lá comigo. Rebeca, porta-te bem, rapaz, que vou-me despedir de vocês. Para mim foi um enorme prazer estar aqui com vocês. Um imenso orgulho. Para hoje, Portugal em Festa se acaba, então, Mestre Tornavira, quarta-feira, partidas na Borja até ao meio-dia, como sempre, a melhor música portuguesa. Daqui lá, portas-se bem, cuidem de vocês. Dizemos que sim, mas os pontos não cês, e os pontos logo depois. Porta-te bem, rapaz, porta-te bem. E porta-se bem. Daqui lá, tchau tchau, tudo de bom, desejo o melhor e não se esquece, sintonizar a nossa rádio, a vossa rádio. Yeah. Com os cofres mais vazios. Nós verificámos aqui no Santuário de Fátima de imediato uma diminuição muito expressiva do número de peregrinos, sobretudo peregrinos estrangeiros. Por exemplo, entre os dias 13 de março e o dia 30 de maio, o santuário não teve peregrinos. E desde que desconfinámos, justamente nesse dia 30 de maio, retomando as celebrações com a presença física dos peregrinos, a verdade é que tivemos nos meses de junho